804, nos solos 45. Libera a pista próxima interseção à direita, chefe. Chame solo na frequência 12.9. 12.9, 1.8. O senhor poderia confirmar se a pista ainda continua molhada? Molhada, mais pra onde? Molhada. Copiado, grato. Solo, gol 1.8.04. 1.8.04, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, gol 1.8.04. Provistado, ajuste no 0, no 2, cheque 3, senhor. Tá checado, amigo. No 7, no 5, tem pouso autorizado, senhor, na pista no 0. Vento variável com 3 nós. Leve o pouso na 1-0, vou no 7, no 5. Afirma, no 7, no 5, pista molhada. No 7, obrigado. Salvador é o voo 607, aliás, estou no 0, baixa carga. Voo 607, bom dia, tráfego do estado, ajuste no 0, no 2, continue a aproximação, guarde pista livre, senhor. Guardando. Voo 7, no 5, no solo 49, libere a pista próxima à direita, chame solo em 121, 209. 121, 9, chamada, voo no 7. Voo 607, cheque trem. Baixa travado, Gol 607. Polo 607, pouso autorizado, pista no zero, vento 010 grau, 02 nós, pista 10 molhado no 607. Ok, o livre pouso, pista no zero, Gol 705, mantém posição de estatilhete aguardando. Portão 09 está ocupado por aeronave aqui, okay. Mantém posição de estatilhete aguardando. Bem, já mantém a posição de estatilhete, bom, tá. Ingressos, Juliette, portão 1-1. Juliette, portão 1-1, volume 7-5. Meia 07, no solo 5-2, libera a pista próxima à direita. Chame solo na frequência 1-2-1 do Small 9, senhor. Bom, no meio 07, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, volta no meio 07. Salvador, voo 1897. Polo 897, tráfego avistado, ajuste no 012, cheque 30. Baixo travado, 897. Polo 897, tem pouso autorizado na pista no 0, vento variável com 2 nós, agora 040 graus. Ajuste 1012, pista no 0 molhada, gol no 897, livre pouso. Livre pouso, 3171, pushback acionamento. 3171, não autorizado, puxa importante. Chama lá. Polo 897 no solo 58. Libera a pista próxima interseção direita. Chame solo em 121.9. Polo 897 copiou? 897 copiou. Já vai tomar. Solo. Boa noite, 97 Taxi Alfa, importante da Chilete. Alfa da Chilete, 897. Tomador, bom dia, TAN 3153, na final do X-Ray, Campo Avista. Bom dia, TAN 3153, tráfego avistado, ajustando 0-1-2. Continua a aproximação, senhor. Reporte no externo, com trem baixo travado, por autorização de pouso, TAN 3153, pistão no zero, molhada. Ótimo, MD12, chama lá no externo, com trem baixo travado. Tio, não realizei o posto, deixando livre na entrada do outro portão. Qual portão? Portão 612. 897 Juliette, porta 612. Atento, toque sendo cautela, aeronave da Airbus, finalizando o posto mesmo. Sim, Juliette, meia. Externa, baixada e travada, tá? 3153. TAN 3153, tem um pouso autorizado na pista no zero, vento agora, vento calmo agora, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, e pouso na onda. Autorizado o táxi via Índia, ponte operador no 02, 198, decimal 95, que legal no 02, no 371. 312, no ponte espera, 2295.2. Bom dia, copio 3-4, aguardo coordenação 3-2. Não, copio 3-4. Autorizado Campinas, 3-4-0, via Pesulu 1-6, decola pista no 0, curva direita, será da Euler da Bridge, controle 1-9, decimal 3-5, acena 5-5, 1-6, 4-2-0-1. Aqui 3-2-0, autorizado, então, decola da 10, via Pesulu 1-6. Curva direita da Elvisa, 1935, controle 5516, o transporte. Isso é o 4211. Afirmo, correto. reta, após Leda, voa bridge, aponta para inspeccionar 4201. Bom dia, na 3153, bom dia, Alfa Juliette, portão 104. Alfa Juliette 04, na 3171, ponte 0 no 0, pronto. 3171, autorizado linha área decolar, pistão 0, vento 020 graus com 02 nós. Autorizada linha área decolar, 3171. Alô, poderia confirmar a posição por dar 3153? É, desconsidero, mantendo posição de 3153. Vou manter posição aqui, 2153. Ingresso Juliette, portão 07. Juliette 07, da 3, não. Feliciano, 3, 1, 7, 1. Ciente. Né, 6211, na aprovação Galeão, nível 3960. 6211, Galeão 360, autorizado. Via Zulu 10, decola pista no 0, curva direita, será da Leda Bridge, controle 119-35, aciona 5520. 6613. É 2-1-1, tem aprovado 360, Rio de Janeiro, Atro Zulu 1-0, pista 1-0, direita da Eule da Bride, 1935-5520. Correto, aborda Bush, 6-2-1-1. Salve, Salvador, muito bom dia, o Azul 4040, com informação quilo para com 5-3-4-0. Azul 4040, bom dia, 3-4-0, IP Zulu no meio. Decola pista no zero, curva direita, será da Leda Bridge, controle 119-35, aciona 5504. Não, pista tá úmida, senhor. Já tá úmida, sim, chegado. O sideral copiou? Pode chegar. Pista úmida agora, senhor. Ah, foi ótimo. 40-40. Cotejamento correto, reporta Bush, azul 40-40. Fala, gol 1804, informação aqui, local para apresentar a Galeão 360. Foram 804, Galeão 360, autorizado, via Pesulu 10, decola pista no 0, curva direita, seta da Eule da Bridge, controle 119-35, aciona 5517. Autorizado 360, para Galeão, via Pesulu 10. Primeira curva à direita, saída da Eule da Bridge, controle central 35, transponder 35, por favor. Planejamento correto, reporta o pushback sinal, boa noite, 04. Repetal, boa noite, 04. Então, 3890 Recife, 330 autorizado. Via Peruísque 58, decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 35, aciona 5512. Autorizado Recife, 330, decola curva esquerda, Peruísque 58. Aí de Puca, transição Caju, frequência 119, decimal 35. Transponder 3890, correto, reporte push. Para o pushback de treinamento, até 3890. Paulo Romeu, Vitor Charlie Eco, bom dia, confirma a parte que se encontra. Em 121, decimal 9. Próxima direita e 1219, sideral 9950. Utilizado, hoje qual é disponível, nível 085, decola pista no 7, curva à direita, prossegue corredor axé, restrito 1 no meu pé, está fora da barra. Pode conforme rota, direto Coral, direto Ilhéus, direto Yankee, Papa Delta, Varginha, Barra, Bravo, Golf Charlie, é, pós-conforme plano. Controle 119, decimal 35, aciona 5472. Aleco, confirmando restrito no meu pé, estou fora da barra. Deu pela autonomia? Em adicionamento táxi, torre 198, só 95, de Aleco. Paulo Salvador, bom dia, Federal 9970, livrou. Federal 9970, bom dia, Alfa, Kilo, Pato 3, portão, posição 07, Pato 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pato 3, posição 07 para o Federal 9970. Paulo Salvador, muito bom dia, 1642, tá bom, com informação, Kilo. 1642, bom dia, Recife 390. Autorizado via Peruísque 58, decola pista no zero, curva esquerda, sai da Pulga, transição Caju, controle 119, decimal 35, assina 5527. Autorizado 390, na Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda no perfil da Pulga, Caju, 1935, é o controle Salvador 5527, é o transponder para o 642, tá bom? Correto, reporta push. Pantarã, 2, 42. Geral 9970, modificando a posição, posição 08, atento ao sinalizador no 43. Operadora Xanã 6211 no 09. 201, azul autorizado, puxa porta. Obrigado, senhor. Victor Charlie Echo, tem táxi aprovado, chama na interseção para ingresso, confirme, pátio da Bata, senhor. Ingresso é por chama alinhada e pronto para decolagem. Vitor Charlie Echo tem livre decolagem da pista no 7, vento calmo, ajuste no 0 no 2. Aumento o vídeo número 4. Número 2 no setor, aguarda 3890. 3904. Frequência 1-1935, senhor, bom voo. 1-1935, gato, bom dia, Vitor Cerda. Bom dia, senhor. Ataque do Xanã 6211, 1-1-2-2 da borda, 3 horas e 30, alternando o campeonato. Xanã 6211, autorizado táxi, é Índia, ponte Imperador 902, 18, 95, Kinegão 902. E a Índia 2-9-9-0-9-2, Xanã 6211. Após mergulho da Avianca Taxi Rádio da Guarda, autorizado, puxa, porta táxi. Passagem da Avianca, autorizado, chamar o táxi. Vitória Salvador, Tenente 2 de Mundo. Prossiga, senhor. Quanto será, pô? Poxa, número 211, não autorizado a linhagem de colada, pista no zero. Vento agora de 050 graus com 029, pista no zero, úmida, senhor. Excelente, agora dona zero, linha 2. Alagoa no 804 para puxa dentro de estacionamento no 8. 804, autorizado, puxa, portanto. Autorizado, puxa, vai repassar para o passo no 804. Alô, bom dia, o azul 4040, às vezes 3 para o puxa dentro de estacionamento. Número 2 do setor, aguarda, azul 4040. Bem, obrigado. Alagoa 4201, portão 1, pushback acionamento. 4201, número 3, parafuso, não sei qual agora. Salve, Salvador. Pro 07, bom dia, Guarulhos 360, autorizado. Via Pesulu no meio, decola pistão no zero, curva direita, descida da Euleda Bridge. Controle 119, decimal 35, aciona 5531. Autorizado, Guarulhos 360, Pesulu no meio, decola da 190, primeira curva direita, descida da El, curva direita, moto. Controle de Salvador 119, decimal 35, na segunda. Confirma apenas o transponder 5531 no reporta push. 5531 no transponder, para o push no M21 decolado aos 26. Chama agora o controle em Salvador, frequência 119 decimal 35, bom voo. 1935, pegada, treinador. 3890 para o táxi, está com 157 a bordo, 2 horas e 50, alterna Natal. Autorizado táxi e índio, ponte para a 10 torre, 118, espalha 95, que é legal 90, 12, 3890. Táxi direita índia, esquerda bravo, torre 119, decimal 35. Quatro zero, autorizado, puxa, portátil. Puxa para a caixa, autorizado, puxa, do 4040. Entendido, 177 a bordo, por 904. E a Paz mantém posição através do 05 para a aeronave no push e deixar a aeronave através do 4. A Paz segue o mesmo via Índia, ponte para a torre, 1-8, 195, Kringal no 012. Brasília 360 autorizado, via Pesolo 17, decola a pista no 0, curva direita, sai da Arboa, Elefa, controle 119, decimal 35, aceno 5533. Autorizado Linhares, decolar da pista no 0, vento 070 graus com 03 nós. Autorizado Linhares, decolar 10 para 32 para 0. 2 minutos, a companhia inicial está, tem a segunda aeronave já até a guarda da companhia no travessa 04, assim que o segundo aeronave virar o pátio começa. Puxa, 4201. Táxi azul 4040, 103, 113, POB, 3 horas e 10 de autonomia, Fernando Ribeirão Preto, azul 4040. 4040 azul, autorizado táxi Índia, ponte para o 102, 198, decimal 95, que legal 0012. 0012, ponte espera 95, acabei de táxi 4040. 4201, no coordeno que solo, assim que Boeing da Gol livrar o pátio via Índia. Autorizado, puxa, bom táxi. Aqui após o colega do gol, coordenação e o azul 4201. Azul 4040 tem condições de decolar tão logo autorizado, senhor? Negativo, 40. Gente, ali mantém a pista no 0, utilizando manobras 4040. 40, 40, 3890, decolado aos 33. Chama agora o controle Salvador, frequência 199, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, Matheus. Tava Comandou, Golf Uniforme Delta. Confio. Desculpa. Azul 4040 autorizado, alinhar e decolar da pista no zero, vento agora de 060 graus com 039. Bom dia, Gol 97195. Na ciência da informação, quilo. Gentileza, autorização, Brasília. Gol 97195, Brasília, 360, Epizulo no 7, decola pista no 0, curva direita. Sai da Arbor, eleva, controle, 199, decimal 35, aciona 5537. Exato para. Brasília, nível 3620 via Apesulu 17, decola da pista 10, curva direita na saída Arbor, transição Elefa, controle de saída 119, decimal 35, aciona o código 5537, voo 715. Planejamento correto, reporte que estiver acionado, voo 715. Reporte da Arbor, 715. Chicago 6570, cheque 30, pouso autorizado, pista no 0, vento 060 graus com 039. Autorizado, pouso no 90, baixar travada, Chicago 6570. Azul 4040, decolado aos 35, chame agora o controle de frequência 119, decimal 35, tem um bom voo. Muito obrigado, 1935, bom trabalho. Salvador, bom dia, Azul Alfa, né? Índia do Pátio 3. Azul Alfa e aqui Índia, bom dia. Aqui Índia, só de transferência para reboque, até o Pátio 1, no ponte número 8. O Alfa e aqui Índia aguarda. Aqui ainda só para estimativa, tem um Absacargo que está pousando no momento. Ele vai taxiar a parte 3, assim que mesmo parquear, vou autorizar seu reboque. Aguardando. Gente, aqui ainda, obrigado. Solo Salvador, 6142 da Gol para pushback, acionamento, posição 10. 642, autorizado, puxa, porta. Salvo, Salvador, bom dia, boa noite, 97, informação, quilo. 897, bom dia, confins, aguardando cópia. Guarda, 897. Teria saída prevista para 897? Saída da El Leda, pode vou abrir. Da El Leda, abrir, 897. Para o táxi azul 4201, a Terra Ribeirão Preto, 4 horas e 10 minutos, 1124 agora. Índia, ponte espera da 10, torre, 198, só 95, que legal, 10, 12, azul 4201. E o táxi Índia, quando pronto, 2195. Prova, vão na 607, posição 5, autorização para o chinex na meta. 607 autorizado, puxa o contato. Vou passar a contato, 607. 4, vento variável com 3 nós, agora 030 graus, ajuste no 0 no 2, autorizado a decolar, pista no 0, boa noite, 04. Autorizado a decolar para boa noite, 04, não, não. Bom dia, 35 no 7, autorizado, puxa, portátil. Autorizado, puxa, equipamento 3. Salvador, ABC Cargo 6570. ABC Cargo 6570. Bom dia, Taxi Alfa, Kilo Pat 3, posição no 0. Alfa, Kilo Pat 3 no 0, ABC Cargo 6570. Boa noite, 97, pronto, copy. Boa noite, 97. Boa noite, 97360 com fins autorizados via Pesulu 16. Na escola, pista no 0, série da El Leda, Bridge, controle 199.35, acena 5542. Autorizado com fins nível 360 via Pesulu 16, da escola da 0, da El Leda, Bridge, controle 199.35, transporte 542, boa noite, 97. Fechamento correto, eu posso puxar o 18, não. Voo 1804, decolado aos 3 9. Chama agora o controle Salvador na frequência 199.35, senhor. Bom voo. 1935, 1804. Salvador, é o voo no 642 para o táxi com 09 a bordo, 3 horas e 12, Natal, é alternativa. Por 02, táxi via Alfa, via Pátio 1, reporte através do portão 5, corrigindo, reporte através do portão 612. Segue via táxi no pátio principal, reportarão outra vez do 612, é o 642, tá bom? Número 642, vai ter que ser via pátio, mantém posição no portão, através do portão 05. Seguir a aeronave, está efetuando push no setor, vai deixar realizar o push através do 4. Após, segue o mesmo, Índia, ponte para a torre, 198, espanhol 9. Gringão no 0 no 2. Para o táxi, o voo 1607 com 158 a bordo, 3 horas e 51 de autonomia, terminando Galeão. 1907, sai de passagem à companhia, sendo via pátio, e após segue o mesmo via Índia, ponte espera dar no 02, 118, esse 195, que legal no 012. Seguindo a aeronave da companhia, está entrando o táxi no pátio, pós Índia, quando pronto, chama 2895, 1607. Azul 4201, decolado aos 42, chame agora o controle Salvador, frequência 199.35, bom voo. 1935, com Salvador, agora azul 4201, bom dia, pessoal. Bom dia. Através 6, o 642, é bom. 642, segue aeronave no push, né? Tá puxando até através 04 e aí de Alfa, ponte para a torre 198.95, legal no 02. Gente, da aeronave da Tano Push, que vai ficar através do 4, segue a mesma e no ponto de espera 18.95.642, da banda. Tucano 4, 3.1 kg. Tucano 4, bom dia, só um minuto, cópia, sai da PUC, eu trouxe a página 8. Barra do Tucano 4. Serra 3507, pronto, táxi 139 a bordo, 3 horas e 30, Altânia Campina. Autorizado táxi, índio, ponte de cara da 102, 198, 195, Quiringão 0, 12, tanto 3.